mas psico a forma que alguns aqui se destaca. 180 no radar, rindo com as motos, sem placa, buti de 2000 no pé, amortece no esgoto. Copala preta, 8 bocas, sonhando em ser piloto. Quantos não vi crescer assim com as correntes de lata, cortando bijuteria, sonhando com de prata. Mano, nem sempre é líquido, os veneno mais forte. Minha mente sempre teve armada, tô em busca do esporte. Não é egoísta história, que vários aqui se enquadra. Decora o número do artigo antes da tabuada. Entende que é outra, nossa finalidade. Condicionada a lutar, sem tempo pra vaidade. Faz blusa maior que o braço, costura de outra cor. Quando ostentar era raro, acostumado com a dor. Tive alcance de escolher o caminho que incomoda. Quando os rasgos na roupa não era porque tava na moda. Rabeira de busão, com azar o 20 sem freio. Não era nada pra ter, necessitou de lixo alheio. Vários sonhando alto, querendo lugar ao sol. Mas o clima era só chuva que tirava o cerol. Se empenha ao máximo da sala, o mais inteligente. Viver debaixo de barraco não é suficiente. Discurso de Malcolm X, na pele de sabotagem. Milhares se identificam, raros que têm coragem. É peito aberto, sem colete, morrendo por ideal. Onde bala crivia a loja, o discurso é real. Ecoa mesmo até mudo, baixo, estéreo, alto, mono. Porque os gole de café não é por sabor, é sono. Este não vem de braço, de Ferrari Black. Tem coisa que cê só aprende com a vida, moleque. O Zé de Lego, né, saudade, igual lágrima e suor. Mas quem nunca experimentou não sabe qual é melhor. Minha condição não deu no livro, mas demorou. A base, as manchas da cândida, a caveia lavou. Mantive firme a postura pra um house e aqui jaz. Sonhando que os MC vão ostentar paz. Cresceu forte e saudável, no solo de terra batida. Ninguém nunca botou fé, mas brotou mais uma vida. Condicionada, sem nada, o homem na estrada. Que partiu pro correto e não abraçou as rajadas. A dor foi importante pra quem viveu comigo. Ela deu a certeza que nós ainda tava vivo. Alvo de bala perdida, de sumir sem matagal. Nunca foi alvo dos produtos que vende em comercial. O espinho atravessa a palma, mas a gente não solta. Rosa jogada no caixão, família fazendo escola. Onde o grito de desespero, a dor sentimental, fez até osso exposto ser superficial. É pique, caro ou coroa, pra nós existe meio. Você tá dentro do caixão ou carrega com receio. Provando não vale nada os panos originais. Né, lupa na tua cara, quando o olho não abre mais. Eu já não julgo quem perdeu as esperanças, mano. Motivo eu também tive, desistir não era plano. Vence mais que estatísticas, a prova da exceção. Exemplo vivo, que conselho de mãe não é em vão. O lixo não vem de braço, de Ferrari Black. Tem coisa que cê só aprende com a vida, moleque. Zé de Lego, né, saudade, bolar e suor. Mas quem nunca experimentou não sabe qual é melhor. Minha condição não deu no lixo, então mais demorou. A base, as manchas da cândida, a caveia lavou. Mantive firme a postura pra um house e aqui jaz. Sonhando que os MC vão ostentar.